ouvirão testemunhos abençoados e verão que Deus não faz acepção de pessoas. Oh, aleluia! Eles vieram pra falar das suas vidas, pra contar pra toda gente dos milagres que Deus faz. Alguns saíram lá do bairro dos mais simples, outros saíram do bairro médio e alto pra testemunhar do Pai. Deixaram casas, outros seus apartamentos, mansões, terras e fazendas pra falar do seu amado. A gente vê que eles estão mesmo felizes, estão sorrindo contente. Eita, povo abençoado! Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Eita, povo abençoado. Abençoado pra valer. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Eita, povo abençoado. Abençoado pra valer. Ouviremos um testemunho do empresário. Conte a bênção, empresário. Meus amados irmãos, eu quero contar o meu testemunho e mostrar pra vocês como é grande o poder de Deus, aleluia! Eu fui acometido por uma terrível enfermidade, estava com câncer, mas através da oração, Jesus me curou, aleluia! Vamos ouvir também a irmã Marinha, vindo lá do interior. Conte a bênção, irmã Marinha! Meus irmãos, eu fui na cidade comprar um remédio pro meu maridinho, e de volta tinha um pastor pregando que era pra gente a levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. E disse que se a gente orasse, curava os outros, e se tivesse morto, vivia de novo. Aí eu a levantei minha mão, aceitei e fui-me embora acreditando mesmo naquilo. Cheguei em casa, já era noite, tava tudo escuro, porta abrida. Risquei o fósforo, acendi a lamparina e vi meu dono estendido no chão, quietinho, quietinho. Mexi com ele, gritei pelo nome, Joãozinho, Joãozinho, mas ele não me respondeu. Aí eu vi que o meu Joãozinho estava morto, me lembrei do que o pastor tinha dito. Passei a mão na chave, apaguei a lamparina, tranquei a porta, escondi a chave no portal de cima e caminhei de volta para a casa do pastor. Cheguei lá morta de cansada, e o soluço não me deixava falar direito. Com muita força eu disse, pastor, ora pelo meu maridinho que tá morto. Ele disse, ora você mesmo, Marinha, Jesus também ouve a tua oração. Aí ele se ajoelhou comigo e eu disse, Jesus, eu sou a Marinha, aquela que a levantou a mão agora mesmo. Agora eu tô de pedindo, vá, vá lá em casa fazer o meu maridinho viver de novo. Mas Jesus, toma cuidado quando for passar naquela ponte velha, o Senhor não cair, o riacho é fundo. Chegando lá, a chave tá escondidinha no portal de cima. Aí eu me despedi do pastor, me levantei e tomei o caminho de volta pra casa. Cheguei lá pelas 4 da madrugada, de longe avistei minha casinha, lamparina acesa. Me aconcheguei, bati na porta e gritei: quem tá aí? Uma voz disse: empurra a porta, Marinha, só está encostada. Aí eu conheci que era a voz do meu Joãozinho. Aí eu entrei e dei um abraço. E ele disse: tu viu, doutor? Eu disse: eu não. Ele disse: pois saiu daqui agora mesmo, todo de branco. Aí eu entendi tudo e disse: Joãozinho, foi Jesus, foi Jesus. Foi eu que pedi pra ele vir aqui. Contei toda a história. Ele se ajoelhou chorando, levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Eu estou muito abençoada. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Eita, novo abençoado. Abençoado pra valer. Está abençoado. Está abençoado. Está abençoado. Eita, povo abençoado. Abençoado por Jesus. Está abençoado.